passam altas horas, não me liga nem me diz aonde está. Estou aqui sozinho. Volta, eu tô querendo teu amor. Não me deixe aqui na solidão. Tá dando espaço pra outro alguém ganhar meu coração. Volta, eu tô querendo seu amor. Não me deixe aqui na solidão. Tá dando espaço pra outro alguém ganhar meu coração. Vai me perder. Não soube dar valor aquilo que era ser meu. Vai me perder. Estava em suas mãos. Você brincou demais. Estou em outra direção. Sucesso, Mano Índio. Já são altas horas, não me liga nem me diz aonde está. Estou aqui sozinho. Volta, eu tô querendo seu amor. Não me deixe aqui na solidão. Tá dando espaço pra outro alguém ganhar meu coração. Volta, eu tô querendo seu amor. Não me deixe aqui na solidão. Tá dando espaço pra outro alguém ganhar meu coração. Vai me perder. Não soube dar valor aquilo que era ser. Vai me perder. Estava em suas mãos. Você brincou demais. Estou em outra direção. Vai me perder. Não soube dar valor aquilo que era ser eu. Vai me perder. Estava em suas mãos. Você brincou demais. Estou em outra direção.